Atitude de Itapetininga, 900 kHz, afiliada à Rádio Aparecida. Essa é a Rádio Clube de Itapetininga Limitada, CYK 742, 900 kHz, onda média. Estúdio de Transmissores, Rua Miguel Genês, 395, Vila Arlindo. Rádio Clube de Itapetininga. Bem-vindo a Clube. Empresa de ônibus circular Nossa Senhora Aparecida. Tradição do sistema público de transporte urbano, treinamento e turismo. Mais de 70 anos transportando passageiros com segurança e conforto. Frota renovada com ônibus modernos, motoristas capacitados para proporcionar um trânsito mais seguro. Novas linhas, intervalos mais curtos, com qualidade, rapidez e tranquilidade com a tarifa mais baixa da região. A empresa de ônibus circular Nossa Senhora Aparecida é Itapetininga, cuidando de famílias. Para você que vive com medo solar, gastrite, insônia, estresse, irritabilidade e outros mais diversos sintomas que atrapalham o seu dia, agora temos a solução para o seu problema. E mais, uma solução totalmente natural. Uma loja virtual com os melhores produtos naturais, com um ótimo preço. Compre sem sair de casa. www.redterapiasnaturais.com.br. Não perca tempo, pare de sofrer. Acesse ainda hoje www.redterapiasnaturais.com.br. Sua família precisa de saúde. E a saúde vem da água. A melhor água da cidade tem nome: Aquatá. Distribuidor de água mineral Aquatá. Sua água pura todos os dias. Água mineral Aquatá. Ligue e peça pura água. 3271-1259. Distribuidora de água mineral Aquatá. Rua Prudente de Moraes, 315, Itapetininga. Acendi a Santa Missa, direto do Santuário Nacional de Aparecida, na capital da fé. Em saída, quando as pessoas estão atentas aos apelos de Deus, aos apelos do mundo. No dia de hoje, com muita alegria, nesta Eucaristia, nós queremos fazer memória do padre Antônio Borges de Souza, que nasceu no dia 7 de setembro de 1921. Portanto, 100 anos.